prosperidade bem bem, com a pistola na mão e um sorriso com chá cheio de comoção. Caridade bem bem, depois de te despejar, dá-te o cartão de sem abrigo, roubas fora, deita fora a escola, para o ministro da esmola. Caridade bem bem, depois de te despedir, diz que te vai ajudar, depois de caro vender, vai-te dar a tu comprar. Caridade bem bem. Para aconchegar.